Hey. Franklin. Fim do começo, começo do fim, um ciclo. Se cada dia é recomeço pra mim, reciclo. Se eu for pensar que eu tô mais perto do fim, eu fico. Deixa eu tentar o que é mais certo pra mim, indico. Faço mesmo, faça você mesmo. Sem culpar ninguém, com foco nunca esmo. Ainda tenho o mesmo entusiasmo do início. Se cada show termina num espasmo, esse é o indício de que é isso. Feito pra durar como os antigos. Nada de ser confeito pra enfeitar como os artigos. Não rejeito rótulos, pois sei que eles não grudam na pele de teflon, na tinta da caneta de teflon, matando insetos que incomodam, nunca mudam. São zoom, zoom, zoom, rodeando quem é luz. Aos que fazem jus, saúdo, sigamos na busca pelo nosso, o justo, digamos, ligamos. Pra circular além dos limites do município, eu sigo no ciclo, prossigo no ciclo, eu sigo no ciclo, prossigo no ciclo, no ciclo. Pra circular além dos limites do município, eu sigo no ciclo, prossigo no ciclo, eu sigo no ciclo, prossigo no ciclo. O mundo gira e quem vacila roda, qualquer deslize causa crise, take it easy brother. Quem se incomoda vai avante ou vai dizer tá foda. Quem faz história pensa adiante ou só inventa moda. Pra refletir é, não vai querer medir e nem se repetir. A mesma ladainha é déjà vu de tititi. Então não vem pagar de cão se for correr atrás do próprio rabo. Quem é da selva tá ligado, quem é bicho brabo. Camaleão tem língua grande e vive camuflado. Tem rei leão que é gato velho, não sou famofado. Deixa pensar que é trono, deixa querer ser dono. Pode gastar seu bônus que não vai tirar meu sono. Fecho no loop, me desculpe se eu não te escutar. Mas minha trupe não pirou numas de disputar. Licença aqui, vou retomar as atividades. Colocar meu universo em rotatividade no ciclo. Pra circular além dos limites do município, eu sigo no ciclo, prossigo no ciclo, eu sigo no ciclo, prossigo no ciclo, no ciclo. Pra circular além dos limites do município, eu sigo no ciclo, prossigo no ciclo, eu sigo no ciclo, prossigo no ciclo, no ciclo. Dá sua volta, dá sua volta, volta não. A sua volta, a sua volta, a sua volta, a sua volta.